3235 na escuta, para copo. Afirmativo, 323. 3835, está autorizado o nível 360 para Campinas pela Upper Whisky 58 até a posição Mavic, depois direto a posição Tanute, depois direto Mendes. Após a decolagem da pista 28, curva à esquerda, perfil da saída Gole, Eval, e após voa direto Sagaz para interceptar a aerovia. O transponder é o 5062 e o controle em 19.80, o cottage. Autorizado nível 360, Upper Whisky 58, Mavic, direto Tenute, direto Mendes. O decola da pista 28, primeira curva à esquerda na Gole Val e voa direto Sagaz, interceptar a aerovia. Transponder 5062, controle 19.83835. Correto, 3835, chame quando pronto para o puxo acionamento no portão 09. Agora pronto para o puxo no portão 09, 3835. Boa tarde, voa no 755 na sua escuta. Estabilizado. 7, o gol no 755, continue na aproximação, aguardando pista livre, informe trem de pouso baixado e travado. Ajuste 10111. Já está baixado, checado e com capa vista, o gol no 755. 7, continue na aproximação. O gol 10075 no solo 01, libere na taxiway Delta, mantenha a posição no ponto médio desta e chame o solo em 121.9. Lembrando a Delta, manter a posição no ponto médio da taxiway, chamando 219. Obrigado e uma boa tarde, voo no 075. Alô, é o gol 1075, livrou, mantendo a taxiway Delta. 075, boa tarde, prossiga Alfa e Juliette até o portão 07, corrijo 08. E a Alfa e Juliette para o Gate 8, bônus 075. No 755 avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 12 nós. Center de pouso, pista 28, gol no 755. Sustenta, 3172. 3172, desça para nível 050, tráfego 11 horas, meia dúzia de milhas, rumo este, passando nível 040, descida para 3110, Charlie 402. Ativo, está 3172. Voo na 649. Voo no 674 na escuta do solo para cópia. Voo no 674 autorizado Campinas, nível 360, aerovia Upper Whisky 58 até Mavic, após direto Tenute, após direto Mendes. Decola da 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval e Sagaz, onde intercepta a aerovia. Transponder ao 5033, controle em 119 decimal 80, cotejo. 360 para Campinas, via Peruísque 58, até Mavic, após Tenute, após Mendes. Decola 28, curva à esquerda, Gole, Eval, após Sagaz. 5033, transponde 198, controle. Gol 1674. 674, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Xalará. Montando aquilo que é Pex Serra, mantém contra os Vaz, nível 035, prossiga nos corredores Caixa Prego, Vera Cruz, após Imperato, ajusta o altímetro no 011. Bruno 21.9. Mantenha a posição no ponto médio, no ponto médio da taxiway Eco. Ok, mantenha a posição no ponto médio da Eco, 219, São Salvador, Gol 1755. Tráfego agora, 3 horas, 4 minutos. Afirmativo 040, confirmando o tráfego, por gentileza? Tráfego agora está informado, o tráfego informado anteriormente, agora 3 horas, 4 minutos. Positivo. 04. Alfa Juliet, para 04. Corrigindo, vai ser Alfa e mantém a posição antes da Juliette, ok? Aguardando a confirmação do portão. Alfa, mantém a posição antes da Juliette, no 755. Terminado o tempo no 019. Afirmativo, formará estabilizado no curso do localizador da 28 do T3172. 2000 pés. Alfa para Alfa, Tango Tango, esquerda proa 040, limitado pelo localizador. Esquerda 040, limitado pelo LOC, o Alfa Tango Tango. Salo Salvador, voo 1674. Posição 612, puxa para o acionamento. Está livre, puxa o acionamento, chama para o táxi, voo no 674. Chamará. Boa, 320, reporta estabilizado. 320, à esquerda, reportará estabilizado, o Alfa Tango Tango. O 649, decolada 07, controle 119, decimal 8. 198, muito obrigado, um patante, gol 1649. Gol 1396, sem identificação, desceu para nível 040 na chegada Karen, ajuste altímetro no 019. Karen, meu Deus, 1396. Controle Salvador, boa tarde, gol 1649, mantém um eixo de decolagem até 3000. Passando 2000 agora, você escuta. Voo 1649, contato radar na decolagem, subo para nível 240 na saída Gole, Eval, após voa direto para Ilhéus. Afirmativo, mantém o eixo até 3000 após Gole, Eval, de após Ilhéus. Ascensão 240, gol 1649. Solo Gol 674. Confirme chamando o Solo. Confirmo, é o Gol 674. Por isso está em espera a remoção do Finger no 612. Ok, vou entrar em contato aqui com a aero, ok? Muito obrigado. Então 3172, completa o final do procedimento LS Zulu. Chama agora a torre 118 decimal 3. Ok, 1182, confirmando. 118 decimal 3. 3, positivo. Torre Salvador, boa tarde, TAN 3172, a LLS da pista 28. TAN 3172, continue na aproximação, ainda não avistado. Reporte trem de pouso baixado e travado. Ajuste 1011. Afirmativo, TAN 3172. Visual com campo. Relativo já. Pega acionamento. Então 3835 tá livre, pushback acionamento no 09, chama para o táxi. Autorizado, pushback acionamento, chama para o táxi no 3835. Bravo de Oscar, saindo de estação, desceu para nível 050 na chegada Karen, ajuste altímetro 1019. Mas Papa Romeu Bravo, Índia Oscar, ajustado 1011. Papa Romeu Bravo, Papa Romeu Bravo, Índia Oscar, ajustado 1011. Estabilizado do Lock, o Alfa Tango Tango. Papa Papa Alfa Tango Tango, completa final do procedimento LS Zulu, torre 118, décimo 13, bom posto. Gente, 118, décimo 3, Alfa Tango Tango. Torre Salvador, boa tarde, o Papa Papa Alfa Tango Tango, no final da do ILS 28. Papa Papa Alfa Tango Tango, continue na aproximação, número 2 para pouso, ainda não avistado, ajuste 1011. Ciente, Alfa Tango Tango. Quebec Serra, desceu para 1.500 pés, condições iguais, ajuste altímetro 1011, reporte Paripe para ingresso no corredor interlado. Gol 1649, passando nível no 30, chama agora o centro Recife, 1.33, decimal 25, alterna 1.28, decimal 8. 3.325, 1.288, gol 1649, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Cavadel approach, Boatada, cost OR 076 heavy, passing flight level 188, descending flight level 150, information Foxtrot. Condo 076, call guidance, descend flight level 070, clear impeed arrival, altimeter ferry 1011. Condo 076, descend flight level 70, squawk idents, cleared the impeed arrival, altimeter 1011. Gol 1396, desça para 2.000 pés, ajuste altímetro no 019. 2.011, 1396, obrigado. Alô, Salvador. Boa tarde, Tan 3172, livrou 28 na sua escuta. Tan 3172, boa tarde. Ingresse via Kilo à sua frente no pátio 3. E chame para ingresso no pátio principal. Ok, então em frente aquilo e para chamar no pátio principal da 3172. Gol no 39. Muito obrigado. As naves aqui estão tendo que taxiar para a saída após ser autorizado seu ingresso no pátio principal. Afirmativo, antes da entrada eu lhe chamo, obrigado. Paulo Salvador, gol 1674, ponto boa tarde. 188 a bordo, 4 horas e 20, alterna Florianópolis. Tá livre táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf, ajustado 1011, quando pronto a torre 183. Tenha uma boa tarde, um bom voo, gol 674. Juliette Alfa, ponto de espera 183, gol 1674, boa tarde, obrigado. Alfa Tango Tango, visual com aerógrafo, propõe cancelamento e ingressa na base da 1-7. O Papá Papá Alfa Tango Tango, plano cancelado aos 1-6, reporte girando base pista 1-7, o vento 220 graus, 1-1 nós. Tente, reportará girando base da 1-7, o Alfa Tango Tango. 3-2-1, informações Fox Trot. Oceania 6321, boa tarde, aguarde 340 para Brasília. Aguarda 6321. Solo Salvador TAN 3235, tem 178, 178 a bordo, 3 horas e 50. Alternativa com fim, sobre o protesto. O TAN 3835, está livre o táxi via Juliette Alfa e Golf até o ponto de espera da cabeceira 28, ajustado no 0111. E quando pronto, a torre 183 para a decolagem. Juliette Alfa e Golf, cancela 2823, TAN 3235, obrigado. Paulo, muito boa tarde, é o TAN 3217, informação Foxtrot. 3217, com fins 360 em coordenação, aguarde para a cópia. Entendi. V35 ao solo? Prossiga. Estão solicitando apenas que faça um táxi lento. A aeronave da Gol, que está na Alfa, está indo também para Campinas no mesmo nível. O centro solicitou 5 minutos de separação entre as duas decolagens, ok? Apenas para não aguardar muito tempo no ponto de espera parar. A gente estava agilizando, é só para o 30 ingressar no pátio. Ok, grato pela agilidade. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Bom voo. Isso, bom trabalho a todos. O 3172 está livre ingresso no pátio para o portão 010. Portão? 10, 1 no 0. Ok, portão 10, o 3172. Papá Alfa Tango Tango, avistado, pouso autorizado, pista 1 no 7. Vento 230 graus, 1 no 5 nós. Ajuste 1 no 0, 1 no 1. Gente, livre pouso para o Alfa Tango Tango. 3235. Consiga, 3235. O nosso amigo da Gol vai no mesmo nível que a gente, não? Afirmativo, 360, mesmo nível. E, 340, então, poderia coordenar com o centro pra gente não precisar ficar com separação com o colega da frente? Ok, vou coordenar então com o centro, só um instantinho confirmando o nível, ok? Muito obrigado. O 674 também aceita o 38, se for agilizado, ok? Solotan 3217. Solotan 3217. 3217, aguarde. TAN 3835 ao solo. Siga. 3835 vai manter então 360 e o Gol no 674 sobe pro 380, ok? Firmativo então, TAN 3835, graças. O Gol no 674 na escuta do solo. Tá ciente, vai subir o 380, Gol no 674. Ok, 380, tem uma voo, chama agora a torre 283. 23, boa. Autoriza a rotatória pro Quebec Serra? Autorizado aqui no Quebec Serra, reporte visual com a cabeceira da pista 7. É. Por favor, prossiga. Ok, caso não seja possível, a gente gostaria de solicitar o 380 para confins. Ok, 38 então, coordenação, aguarde. Negativo. Certo, então mantenha a posição no ponto de espera, pista 28. Vai manter o volume 74. Salvador, muito boa tarde, 1396, estabilizado no Zulu, pista 28. Sente, gol 1396. Continue a aproximação, ainda não avistado, cheque o trem de pouso, ajuste 1011. Sente, baixado travado, 1011, 1396. Cortando identificação, desça para nível 070 na chegada e pit, ajuste altímetro 1011. Sente, ajuste 1011, descida para o 070, chegada e pit, gol 1925. 076, indígena speed 1809. Clear ILS, clear ILS final approach, runway 28, descend to 2000 feet, report step on localizer course. 076, descending altitude 2000 feet on altimeter 1011, reducing speed 180, cleared ILS runway 28, call you established on the localizer. Correct. Corre meu bravo, ainda é Oscar, desça para 3, um play, ajuste o altímetro no 019. 3000 no 019, bravo ainda é Oscar. Pela Upper Zulu, 17, decolando da 28 com curva esquerda, sai da gole, transição ofício. Transponder 5025, controle 11980, Oceania 6321. Só o transponder, é 5071, ok? 5071, ajusta, 6321. Correto, 6321, chame quando pronto para o push e acionamento. Então, 3217, na escuta para a cópia. Prossiga. 3217, está autorizado para confins do nível 380. Pela aerovia Upper Whiskey 58, após a decolagem da pista 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval e após voa direto Sagaz, onde intercepta a aerovia Upper Whiskey 58. Transponder é o 5072 e o controle opera em 119.80, contagiado. Paciente autorizado com fins, nível 380, por isso que é 58, decola da 28 com curva esquerda, na Gole, Eval, após Sagal e a Perisque 58, aciona 5072 e o controle 198 é o SAN 3217. 3217, só confirmando Gole, Eval, Sagaz, ok? Chame pronto para o push acionamento. Afirmativo, Gole, Eval, Sagaz e a Perisque 58, SAN 3217. Correto. Boa tarde, gol no 755, informação Fox, posição 2, nível 380, confins. 380, confins em coordenação, aguarde para a cópia 1755. Aguardado aos 24, controle 119.8. 198, boa semana. 088, boa tarde, acionando a identificação, desde ao nível 050, chegada a casa. Ficando, descendo para o 050, chegada a cada clipe 5428. Boa tarde, controle, gol 674, decola. No 674, boa tarde, contato radar, saída Gole, disponível 380. Gole para o 380, gol 674. Condo 076, established on localizer. Condo 076, reduce to approach speed, call now tower on frequency 1183. Condor 076, final approach speed, tower 183, bye bye. Salvador, Papa Romeu, Bravo, India Oscar, pode prosseguir a descida? Está autorizado, LS, Bravo, India Oscar, descendo 2000 pés, reporte estabilizado. Afirmativo, autorizado, LS, reportaremos estabilizado, Bravo, India Oscar. 6, continue on approach, number 22 land, wind 240 degrees, 110 knots, altimeter setting 1011, report landing gear, down and locket. Condor 076, clear to land, runway 28, altimeter 1011, and gears down and locked. Condor 076, negative to land. Continue on approach number 2 to land. Expect runway vacated. Condor 076, roger, not yet cleared to land, we are number 2. Continue approach. 755, nível autorizado foi 360 para Confins, pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval e após Sagaz, transponder ao 5077, o controle em 1980, acontece. Sou na 755, nível 360 para Confins, Upper Whisky 58, decola 28, esquerda Gole, Eval, Sagaz, transponder 5077, controle 198. Correto, no 755, chame pronto para o push e acionamento. Chama pronto para o push. Salvador, boa tarde, no 396, livrou instruções. Bruno 396, boa tarde, prossiga na Alfa Índia até o portão 01. Alfa Índia 01, no 396, obrigado. Condor 076, wind 230 degrees, 10 knots, cleared to land runway 28. Condor 076, clear to land runway 28. Papatango, Kilo, Quebec, Serra, no solo aos 28, informe o pátio que prossegue. Gente, ao livrar a pista 17, frequência livre. Papá Romeu Bravo, Índia Oscar, no localizador. Visual. Passamos agora com a torre 183, Bravo, Índia Oscar. 183, obrigado, senhorita. Torre Salvador, Papa Romeo Bravo, Índia Oscar, final normal. Papa Romeo Bravo, Índia Oscar, continue na aproximação, número 2 para o pouso, vento 230 graus, 1-1 nós, ajuste 1-0-1-1, porte trem baixado e travado. Chamaremos baixado travado como número 2. Distância 3217. Salvador, China 6321, posição 3 para acionamento na posição. A livre acionamento na posição, chame para iniciar o pushback, o Oceané 6321, QNH 1011. 1011, ajustado, chamada para o pushback, o 6321. To join on taxiway Alpha, Salvador ground on 121.9. Condo 076. We vacate to the left to join Alpha and ground 1-1 decimal liner. Pesado Galeão, nível 380, pela Upper Zulu 14 até Toquim, após Upper Alpha 317 até o destino. Decola da pista 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval, Krat. O transporte, o transponder é 5077,